bastante. Que eu fico sem te ver aumenta a saudade. Saudade que eu sinto de você. Não suporto mais você longe de mim.